Foram várias lembranças de você. Sei que só me restou sua amizade. Juro que tô tentando te esquecer, mas como não lembrar do seu jeito de amar? Seu toque carinhoso já tentei não dar, mas como não lembrar do lençol bagunçado, do beijo sem roupa, do corpo suado. Se não vou pedir demais, faz mais uma vez amor comigo, nem que seja como amigo. Prometo manter em sigilo. Se não vou pedir demais, faz mais uma vez amor comigo, nem que seja como amigo. Prometo manter em sigilo. Estação da Rocha, Celta sem massagem. Seja em festa, diálogo parceiro, Bruninho. Tamo junto. Bora, Lucas CD. Meu parceiro Alisson Tex, RN Produções, Rafael 90, tamo junto.